desceu das regiões celestiais para morrer por meus pecados, como um cordeiro se entregou. Então assim foi confirmado que este justo e sem pecado veio ao mundo e demonstrou o seu amor. Agora ele está sentado no seu trono.